Yeah. Do t'i sita në kazë, man. So on art, yeah. Funk idea. No idea. Funk idea, man. Oh. Super bad, Ninguém sabe aquilo que passei. Não me conheces, não tentes fazer filme. Tantos foram os bilos que recusei. Era skinny na street, mas sempre mantive firme. Porque é que poucas falam sem conteúdo? São poucas as que sabem o que eu sou no fundo. Só me veem ao longe, conhecem o exterior de mim. Não fazem nem ideia de onde eu vim ou aquilo que fiz. Cresci em bairros mal falados por gente inculta. Não têm noção do que é que aquela gente luta. E tu? Vens-me desafiar na rua, tenho mais a perder do que aquilo que a minha vida custa. Perco a cabeça quando me vêm dar lições, porque eu já passei mais que todos eles. Nunca fiquei deitado, perdido em ilusões. Vi os meus pais trabalharem que nem camelos. Tinha o tempo contado, até isso era caro. Não tive segunda chance, era pegar ou largar. E eu peguei com toda a força, por isso se hoje me vês bem, não foi à toa. Diferente de muitos que só mostram o que querem. São bad boys na street, mas os euros é os pais que pedem. Gangsta, não é a minha cena. Também não sou obnoxio, sou obstruso na arena, man. Usa a escrita como confidente. Se duvidas do que eu sou, pergunta-me, a gente entende. Yeah, for real, man. Funk ID. Sou um one art boy, sou só mais um cidadão comum. Tento sempre fazer o lado bom, para não estar preocupado com o karma. Dar-me a vida lixada e não tarda, vejo que ser humilde não me vale nada. E aos que falam mal nas minhas costas, eu sou como sou. Mas agora eles dão props como o som começou a bater, diz aquele que antes coçou. Sem saber como o rap foi sempre igual, não comentei. Estás a ver se tiveres ausente enquanto luto o meu caminho. Não deixas presente, man, quando chegar lá ao cima. Nunca tive uma grande ambição em querer subir-se. Quando chegas ao topo, aí só se pode é descer. Eles estão à espera para ver se um gajo cai ou se senta. Eu vou rimar até o cabelo me caia para além dos 60. Se eu estou sozinho enquanto crio, enquanto gravo, então a quem que eu agrado? Então porquê é que tu gravas? Eu sei que faço sem ter limpido um contrato. E mesmo sem contrato, são muitos que me fodem. E podem julgar-te uma cagar pelo que faço ou fiz. Muitos conhecem como são, mas são os putos como o Luís. Yeah, for real, man, boy. Eles não sabem metade daquilo que um gajo é. Yeah, ODC, PSA, boys.